Carabau, o Furioso do Marajó. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. Pega um Uber aí e vem pro Carabau. DJ Dalto vai detonar. O Pretinho vai comandar. Na madrugada você vem me procurar, mas ele não pode saber que seu coração é meu e não é dele mais. Já não aguenta a solidão, Carabau. Fica longe de mim, te dói o coração. Para a fita! Nosso Carabau chega pra detonar muito longe aqui, hein? Vamos embora sim! Pra curtir o Carabau! Madrugada! Oi! Você vem me... E a gente detonando muito longe! Mas ele não pode saber que seu coração... E o Vanderson do Carabau já tá na área, meu Deus do céu! Não é dele... Mas ele tá afim! Mas já não aguenta... Carabau! Não... Fica longe de mim, te dói o coração. E hoje ele vem de Uber. Pega um Uber aí e vem aqui me ver. Quero te amar, bebê, antes de amanhecer. Pega um Uber aí, se você não sei viver. Do que adianto eu te amo? Pra gente aqui desse jeito, aqui no Palafita, você vai recordando com o Pretinho, hein? E a gente detonando muito o som. Não sei se isso é um falso amor. Oi? Ou se acostumei com a dor. Eu já tentei, mas não te esqueço. Então me faça um favor. Pede pra mim, vai. Quando fizer amor com ela e fechar os olhos, faz um favor pra mim. Quero que pense em mim. Promete, pensa em mim. E aí? Quando beijar a boca dela e viajar em pensamentos, pense em mim. Por favor, pense em mim. Promete, pensa em mim. Lorraine Araújo, a voz da emoção. Carabau. Se liga! Do que adianto eu te amo? Se a noite me deixa só e vai dormir nos braços dela e eu chorando ao travesseiro. Não sei se isso é um falso amor ou se acostumei com a dor. Eu já tentei, mas não te esqueço. Então me faça um favor. Quando fizer amor com ela e fechar os olhos, faz um favor pra mim. Quero que pense. Carabau. Promete bem. Carabau que chega aqui no Palafita pra fazer a festa. Quando beijar a boca dela. Oi? E viajar em pensamentos, pense em mim. E aí? Por favor, pense em mim. Cansei de ficar sozinho. Na rua não tem carinho. Bora baixinho, pra cima, meu filho! Uou, uou. Oi! Me leva pra casa. Na moral, na moral. No amor sempre fui bandido. E agora que estou perdido. Uou, uou. Me leva pra casa. E a gente gente vai ter tudo no Muito Show. Tive que perder você pra ver que estava errado. Oi? Cansei de ver o sol nascer sem ter você do meu lado. Carabao. Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada. E o amor que ganhei, só eu sei, não valeu nada. Hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava. Meu amor, é você. Da manhã, o dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. O litro de ideia já foi o terceiro. Carabao. Já tá tudo rodando, tô pra lá. E o Cleito fala pra ela: procurando área pra ligar pra ela. Mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô no Carabao. Já dá mais com a mente nela. Vai, Pretinho! Ô, vaqueiro! Carabao que chega aqui nessa sexta-feira. Eu chorei aqui no Palafita. Na vaquejada eu chorei. Oi. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudade da minha morena, eu chorei. E na madrugada. Na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudade da minha morena, chorei. Nadisson Ferinha, chorei na vaquejada, sucesso. Eric, tá preocupado com o que eu vou falar. Quando alguém perguntar o motivo da gente. Sextamos! Eu vou falar a verdade. Fala, fita, vai viajando! Se isso te incomoda. Oi! Pensar assim antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Carabao. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça? Beija minha boca, minha filha. Beija minha boca. Já que cê não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa de cê ter traído. Meu pretinho. Mentido de cê ser um boss. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Já que cê não quer sair como ruim da história, então mente aí, que a culpa é nossa. Calma, deixa eu respirar um pouco. E a gente? Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. Carabao. O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suar. Pra curtir assim, ó. E eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim. Cê gosta da conquista. E aí? Ah, agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso e um choro no rosto. Cê vem aqui, me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Yeah. Eu preciso aprender a falar não pôr pra esse erro gostoso. Ah, agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso e um choro no rosto. Cê vem aqui, me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não pô pra esse erro gostoso. E essa é a cereja pra paredão 3.0. DJ Dalton! E a gente é tudo nessa sexta-feira, aqui no Palafita! E a família vai invadindo! O que cê sente? Carabao que chega pra fazer você curtir muito o som! Na minha cara, pra ter uma hora de cama suada. Oi! E eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Ah, agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e o choro no rosto. Cê vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não pôr. Vai se erro gostoso. Toca pretinho. Sexta-feira aqui no Palafita. E o Carabal chega pra fazer essa viagem pra você curtir. E o pretinho vai ter tudo no muito sul, meu filho. Oi! Carabal. Pra recordar, senhor. Tudo que você presente, eu sou. Qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa cara. Se liga só. Fora desse céu cinzento, eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Carabão aqui no Palafita! Fora desse fingimento. Oi! Carabao. Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada. Eu andava entristecida e te amava. Penso em você. Saudade pra você recordar, hein? Porque sem razão me deixou, foi embora. Daqui a pouco a gente esquenta aqui no Palavida pra você curtir. Haja coração. Oi? Pra suportar tanta dor provocada por paixão. Sem terra, fala pra ela. Penso em você, meu amor, toda hora. Sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar. E voltarás para mim. Sou um orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Carabao. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. Carabao detona no muito sozinho. Se você fica com ela, oi? Eu vou embora chorando sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. E aí? Quando te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca. Deixa eu ver se meu parceiro Amaral da 15 por aqui com a gente. Com ciúme. Já curtiu? Um abraço, Amaral. Vamos que vamos. Essa mulher vibrando de amor por ele me deu. deixou doida, sem jeito e chorando. E a gente chega pra comandar aqui no Palafita. Se você fica com ela, eu vou embora, chorando, sozinha. E aí? Se você fica com ela, eu vou embora, triste, pra sempre. E a gente desse jeito aqui no Palafita, nessa sexta-feira. E a família aqui chega pra curtir o nosso carnaval. Vamos que vamos assim, ó. O amor é a coisa mais linda do mundo. Sem ciúmes não existe. Pra poder dizer, pra poder dizer, eu te amo. Fala assim, pretinho! Por você eu faço mil loucuras, sou capaz do mundo todo lhe dar. E os momentos de felicidade nunca mais vou deixar acabar. Porque descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. Rei dos Copos é onde você encontra as canecas do meu chapéu com a marca do Carabao. E você fica patronizado aqui, aqui no Palafita. Um dia de verão. E aí? Grande a tristeza que de noite me acompanha. E ela sozinha, sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Dalton. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Sextou, bebê! Vem no carnaval, vem! Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Lá vai eu! Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Deixa eu abraçar meu parceiro Raí por aqui com a gente. Também já curtindo o carnaval, obrigado Raí. Não vou. Aqui no Palafita! Só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou. Não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. É Carabal! Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou. Vai eu. Eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. E raia no meu coração. Água da música, papai. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão. E raia no meu coração. Faço tudo pra te encontrar. Ei, meu amor! Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. É, DJ Dalton. Fico louco até só de pensar. Uai! Que você esteja amando outro em meu lugar. Carabal. A você me dediquei. Meu amor, te entreguei. Sextou no Palavida. E você vai recordando. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Aí você é. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Sexta-feira a gente tomar uma gelada e curtir o Carabal, hein? E a gente vai ter tudo no muito som. Hoje na sexta-feira do Palavida. E a gente chega pra fazer você recordar assim, ó. Faço tudo pra te encontrar. Vai! Meu amor, você não está em nenhum. Deixa eu abraçar meu parceiro Ederlanche por aqui com a gente. Preciso. Ao lado da primeira dama curtindo. Obrigado, Ederlanche! Vai! Sem você não sei viver. Carabal. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei. Meu amor, te entreguei. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Filha! Você deu vida para mim. Eu te quero mesmo assim. Sempre só nos dois. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. Aí você gostou, foi? Gostei, gostou. Gostoso é gostoso. Carabal. DJ Dalton. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor ele vai encontrar. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Vai! Estou cansada de esperar. Algo. Algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Meu Deus do céu. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Aí você cresceu, minha filha. Não sou mais uma menina. É. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. O que que tu queria? Já sabe o português, quer ser importante. Eu sou filho do Raimundo, do jeito que o pretinho gosta. Dona Maria, a boca do Amazonas. Cê estão no Palafita e você vai viajando. Quero sair. Oi. Pra conhecer. What? De um dia ser gente, ser grande como o país. O Oiapoque é o chuveiro. Meu patrão Mega Mix, diretamente de Macapá. Obrigado, Mega Mix, pela parceria de sempre. Tamo junto, hein, meu filho? Sabe que é nós sempre. Fala, Mega Mix! Olha a macaxeira, meu filho! Vai, pretinho, toca! Eu sei que um dia minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro, DJ Dalton, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Hey! Ha! Estou tão te falei, meu filho. Eu falei, coração, pra você não se apaixonar. Esse coração é teimoso demais. Agora tá teu jeito, não reclama. Me diz que é ilusão, que essa solidão vai passar. Caso isso não aconteça, dessa vez eu juro. Eu juro que vou sair dessa. E você vai ter que aceitar. É a saudade do Carabao. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. E aí? Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. Errei, corri não boto fé. Eu sei que te magoei. Oh, oi. Eu sei que te fiz chorar. É o parceiro maluco no pedaço da na área, meu Deus. Com seu sentimento não vou mais brigar. Bora, Bragança. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. Vai, Pretinho. Thank you. mulher, vou te contar. Essa mulher. Bora, Clarinha! É uma coisa séria. Beijo do pretinho, meu amor. Amor é traição, me deu. Olha a macaxeira! Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer. Tem veneno. DJ Dalton! O teu sorriso. Eu até. Ganhando tudo. Fiquei confuso com a história que contaste. E foi tudo sem querer. Uma coisa vou dizer. Diga pra mim, vai! O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Oh, oi! Ao lembrar que tu me deixaste assim, olha aí, Doquinha. Ao menos me dizer adeus. Milé. Foi tanto que já me perdeu. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Carabao. Tenha dó, venha, por favor. Vai. Estou querendo alguém como você aqui. Pra que, minha filha? Pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você como sonha acordado, tudo ver e não ter. Um dia se passa, mais apaixonado estou. A lua que vem, traga ela, por favor. É a minha joia rara, meu pé. Sextou no Palavida! E a gente detona no Muito Show! Sonha. E a família que vai invadindo pra curtir o nosso carnaval! E o pretinho detonando! E não ter. Vai, bebê! O meu amor virou brinquedo pra ti. Deixa aqui na boca eu coloco! Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Oh, oi! Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. O meu amor. Quem toca? Virou brinquedo. DJ Dalton! Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Aí depois, minha filha. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. Detonando muito show, senhor! Um de nós dois. Vai! Não me leve a mal. O lobo mal já quer atacar. Não quero me envolver. A fantasia não deve existir. Carabao. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim. Bora, Wander, pra cima, meu filho! Assim, hoje tá do jeito! Permitir, do jeito que o pretinho gosta! Eu quero. Vai! Vamos lá, filho. Não sou pau na máquina. Tanta, tão real quanto seu amor. É um adeus que vai me dar. Eu não DJ Tom, Silvinho, DJ Agatha, pra comandar aqui no Carabao, hein? Sério, sexta-feira aqui no Palavida. E a gente detona no muito som, senhor. Muita coisa de nós dois. E o pretinho só quer ser o nosso animal. Não te quero, seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Mas a vida é sempre assim, minha filha. Foi sempre assim, esse amor, no começo, meio e fim. A verdade, nada demais, pra lembrar, a saudade fica pra trás. Meu amor, e o coração, bebê? Meu coração, tem guardado muito amor. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, sem magoar, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão de nós dois. Quando existiu, se um dia foi só lance, vai! Admitiu que pra você eu me entreguei. Até o sol brilha pra tua pele de beijar. Onde está? Tens o amor que incendeia e a arte de amar e que não pode mais ser de outro alguém. Carabal no Palafita é assim, ó. Já que esperei a primeira vez pra te amar. Vem fala pro pretinho, vai! Meu bem, não demore. Não vou resistir sem teu amor. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. É uma viagem nesse carnaval. E a gente detonando assim, ó. Deixamos de fazer coisas pequenas. E aí? Como manda flores ou poemas. Coisas que alegram o coração. O dia a dia conseguiu enfraquecer. Fez um romantismo se no lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. Alô, Bragança! Te amo. Ajeita a tua cara. Preciso tanto de você. Pra ver, né? Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Ajeita a tua cara. Te amo e não aceito te perder. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Oh. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Jamais em um momento. Cê estão no Palafita! E tem que ser no Carabal, papai! Te dá Carabal. As estrelas todas do céu. Se liga nesse som! Por isso vale tentar amor. Gêmeo. Ah, teu sorriso é sempre o meu prazer. Aqui no Pop Song. Vale tentar amor. Deixa eu abraçar meu amigo Marcelo por aqui com a gente. Já chegando pra curtir o Queen no Carabal. Obrigado, Marcelo. Um abraço, meu filho. Tem um dom de iluminar. Vai! Meu parceiro Léo do Curió chegando junto. E a mais bela luz do luar. Cuidado que vici, hein, Léo. Vou levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar amor. Vale tentar amor. Vai, minha filha. Ah, cintilante, mais bela é o teu olhar. Pretinho, fala! Já não faz mais sentido ficar tão distante. O amor que eu sinto não pode esperar. Eu preciso estar com você todo instante. Fiz um reino de amor pra te oferecer. Meu parceiro Rogério, também a Cris chegando junto com a gente. Na oficina rainha, vem me pertencer. Na autoescola Fórmula 1 chegando junto. E eu sou. Vem embora, meu filho. Você. Vai. Oh, oh. É o Ezinho, rapaz. Te falo mais nada. Vai. Passa o dia e a noite, vem me apavorar. E a solidão no peito. Solidão no meu peito, vem me atormentar. Escola Fórmula 1 fechado com o Pretinho. Fechado no melhor Carabal. Bora pra cima, Rogério. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Vem ficar na minha vida. Vem de vez sem despedida. Porque o eu amo você. chorei. Inventando uma moda. Por você, meu bem, como nunca chorei. Por... Pelo Shark Tu! Chorei. Não imaginei que um dia você sofrerá assim quando você falou. DJ Dalton! E o seu amor se acabou. Bobagem. E seu amor se acabou. Vai! Tudo em mim mudou no momento em que você me deixou. Toca, pretinho, toca! Não quero mais saber de um outro alguém. Não acredito mais em ninguém. Pra recordar, ó. Tudo que um dia me falou. Espero que me escute de um... Já já tem o homem do alô! Oh, meu amor. DJ Tom Máximo! Oi! É fogo DJ Bragança. Por você, meu bem, como nunca eu chorei por ninguém. Ajeita a tua cara. Chorei. Não imaginei que um dia fosse sofrer assim. Quando você falou que o seu amor se acabou, tudo em mim mudou no momento em que você me deixou. Não quero mais saber de um outro alguém. Não acredito mais em que você me falou. Tudo que um dia me falou. Espero que não escute de alguém. Oh, meu amor. Saudade marcante e o entretenimento garantido é aqui no Carabao. O animal furioso do Marajó. Marajó. Sexta-feira gostosa, a gente chegando junto aqui no Palafita. O Carabao que chega pra fazer a sua festa. E o pretinho vai só aquecendo, animal. Você vai viajando. Alô, conte, conte, conte, conte. Cai na água, capivara. Que lá vem bala. Vai! Body. que chega hoje aqui no Palafita pra fazer a festa pra família. E o Pretinho vai deturando muito o som. DJ Tom Máximo vai chegar pra acomodar o show.